Oi, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o texto de hoje fala: para Deus tudo é possível. Escrito pela mamãe Gilmara da Silva Santos. O poder da oração de uma mãe. Ainda adolescente, fui ensinada a orar por minha futura família, por meu futuro marido, pelos meus filhos que ainda viriam. Assim, desde antes de conhecer o pai do meu filho, eu já orava por ele. Meu filho nasceu no dia 24 de outubro de 1994, 4 anos após o meu casamento. Foi o momento mais marcante da minha vida. Nunca vou me esquecer de seu chorinho ao nascer. Que felicidade! Ter um filho para mim foi um belíssimo presente de Deus. Criei meu filho nessa fé e nesse temor e sempre mantive a fidelidade de orar por ele. Até que aos 11 anos, aquele menino, tão saudável, começou a se queixar de dores na perna, depois na boca. Essas dores foram se espalhando pelo corpo todo. Além disso, ele sofria com febre constante. O médico aconselhou que fosse internado para investigar o motivo desses sintomas, até que veio o diagnóstico: linfoma de Burkitt, um tipo de câncer no sangue. Nem em meus piores pesadelos imaginei receber uma notícia como essa. Mas uma coisa é certa, em nenhum momento duvidei de Deus ou questionei. Eu sabia que as minhas orações, desde antes de meu filho nascer, não foram em vão. Eu tinha fé de que Deus o tiraria daquela situação. Eu já orava por isso. E depois que veio a terrível diagnóstico, passei a orar ainda mais, mas com mais fé e determinação. Sabia que Deus poderia levar meu filho a hora que quisesse, mas eu não aceitava de forma alguma que fosse doente e sofrendo daquela maneira. O câncer aumentava diariamente. Ele deu entrada no hospital para investigar a febre e as dores, mas as crises eram cada vez piores. Certo dia, ele teve uma crise de dor tão terrível que até a enfermeira chorou conosco. Ele gritava desesperadamente. Em uma semana, parou de comer e tudo que tentava engolir vomitava. Parou de urinar, começou a inchar, deixou de raciocinar, teve de usar fraldas e foi para a unidade de tratamento intensivo. Foi realizada uma tomografia e constatou-se que o câncer estava em quase todo o corpo. Assim que veio o diagnóstico, comecei a clamar e a determinar a cura. E Deus nos ouviu. O tratamento, que segundo os médicos seria de 1 a 2 anos, terminou em 5 meses. A cura foi constatada já no segundo mês, quando foi realizada outra tomografia. Hoje, ele está com 17 anos, tem uma saúde normal, sem nenhuma sequela, está cursando a faculdade de engenharia civil, é um rapaz que serve a Deus com sua fé. Sua vida glorifica o nome do nosso Deus. Ele conta seu testemunho para outros jovens e toda essa luta o fez ver que quem venceu um câncer, nada mais é impossível. Ele é um jovem muito determinado. Quando quer algo, coloca Deus na frente e parte para vencer, seja lá o que for. Continuo orando por meu filho e tenho certeza de que o meu Deus, cuida e cuidará dele todos os dias. Glória a Deus. Amém? Bom dia e até amanhã.